Renato Rocha. Era mais fácil ter beijado aquela boca mais cedo na balada. Era mais fácil ter ficado com minha turma só enchendo a cara. Por que que eu não quis passar meu telefone pra ninguém outra vez? Por que que eu corri pro banheiro quando alguém falou seu nome? Chorei, chorei. Parece que eu ainda não tô pronto pra beber, pra sair, pra viver. Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu. Nem meu coração, nem eu. Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu. Nem meu coração, nem eu. Nem meu coração, nem eu. Chorei, chorei. Parece que eu ainda não tô pronto pra beber, pra sair, pra viver. Sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu. Nem meu coração, nem eu. Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu.